Olá, caro ouvinte, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma emissão do programa Outra Margem para esta quarta-feira, dia 14 de abril de 2010. Eu sou o Carlos Bonaparte e vou estar consigo nos próximos 60 minutos para lhe trazer muita música e algumas curiosidades. Antes de seguir, digamos assim, nesta emissão, ou antes de a iniciar a sério, eu tenho apenas dois recados para lhe dar que fazem parte aqui da nossa emissão. A primeira refere-se a algumas dificuldades em acesso dos programas. Alguns dos nossos ouvintes foram-nos fazendo chegar essas notificações por e-mail de que alguns programas aparecem como já estando disponíveis, mas não estando afinal. Bom, é uma situação que nós de facto já nos fomos apercebendo no dia de ontem e também no dia de hoje. Estamos a contorná-la e se ela se mantiver, a solução aqui já está tomada. Agradecemos aos ouvintes que nos fazem chegar estas informações, que nos vão notificando destes erros 404, 500, enfim, não são propriamente culpa nossa, digamos assim, enfim, não é culpa de ninguém, não é? Estas informáticas pregam partidas, mas de todas formas agradecemos imenso por nos porem a par do que está a acontecer e, como é lógico, já estamos, aliás, a tomar as devidas providências para, pelo menos, minimizar esses erros. Também se liga que nos dizem, não é grave. Ficam, às vezes, por 2, 3 segundos, ou 1 minuto ou 2, e depois voltam, então, a estar disponíveis. Agradeço imenso por essa informação que, como disse, nos vão fazendo chegar. Escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com. E pronto, e então aproveitem para nos informar qualquer alguma situação que encontrem aqui de errado no acesso aos programas, no acesso a links, às vezes pode acontecer, e agradeço imenso essa informação que nos vão fazendo chegar. Também quero agradecer a todos aqueles que foram pedindo músicas precisamente também pelo mesmo e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com, o e-mail que serve também para pedir músicas. E neste caso só basta deixar o seu nome, o nome da música e artista que quer ouvir, a sua dedicatória, caso queira, o dia específico em que quer que ela passe aqui na Antena Web. Ora bem, hoje, neste 14 de abril de 2010, vamos abrir esta emissão em português. Temos aqui ao todo 3 pedidos nesta emissão. Já lá vamos, mas antes temos então outras 3 músicas e são elas que vão abrir esta emissão do Outra Margem de hoje, 14 de abril. E vamos... bom, eu de vez em quando abro aqui em húngaro, em romeno, em alemão. Pois bem, hoje vamos abrir 100% em português. Ou seja, vamos abrir esta emissão com Alexandre Faria e o tema Deixa. Vamos ficar depois com Andreína. Há uns dias apresentei aqui nestas emissões, no canto português, e disse Andreína. Bom, é um erro de acentuação, mas desde já peço desculpa pela má pronunciação do nome. É de facto o nome ao qual não estou habituado, e daí entra também o meu lapso, e peço desde já imensas desculpas. O nome ou a pronunciação correta é Andreína. Sim, é que está correto. E então vamos ouvir o tema Já Não Há Milagres. Um tema fantástico desta cantora, que segue então a Alexandre Faria com o tema Deixa. Vamos finalizar esta voltinha das 3 músicas que abrem esta edição do Outra Margem com a voz fantástica e inigualável de Ana Rita, que aqui nos traz o tema Cheia de Penas. É o original, digamos assim, de Dulce Pontes. E é uma, aqui numa interpretação fantástica, espetacular, indescritível de Ana Rita. Vamos então iniciar esta emissão desta maneira. Depois sim, eu vou aos pedidos. Hoje temos aqui 3 pedidos, como disse. 2 que chegaram pela nossa, enfim, pela nossa caixinha de comentários, onde também pode deixar os seus pedidos e também, porque não, as suas reclamações. Outro terceiro pedido chega-nos por e-mail. Mas isso é como disse daqui a alguns minutos. Para já, Alexandre Faria com Deixa, Andreína com Já Não Há Milagres e ainda Ana Rita com Cheia de Penas. É um prazer imenso estar consigo nesta emissão, ou nestas emissões do Outra Margem, que, como já sabe, vão sempre para o ar na Antena Web às quartas das 21 às 22 e às quintas das 20h30 às 22h. Vamos então à música, eu volto daqui a alguns minutinhos. Um forte abraço e até já.

os seus destinos. Sério na radiofonia. Que alegria me deixa. Estou eu de volta nesta emissão do Outra Margem para o dia de hoje, 14 de abril de 2010. É uma quarta-feira. É uma quarta-feira gira. Ora bem, eu digo gira, não sei explicar porquê, mas é daquelas quartas-feiras em que, não sei, pronto, sinto-me bem disposto, sinto-me bem. Espero que o ouvinte também se sinta bem disposto, com energia, apesar de já ser de noite, apesar de já passar das 9 da noite e já ser assim um bocadinho tarde para ter energias, eu sei. Mas pronto, enfim. Bom, se tiver energias, tanto melhor. Bom, o que interessa é que esteja bem, com energias, muitas ou poucas, o que importa é que elas sejam positivas, que o ouvinte esteja bem consigo mesmo, com o mundo à sua volta, ou pelo menos o melhor possível. Ora bem, vamos então à música, aos pedidos que nos chegaram. Ora, no passado dia 11, a Mara, a nossa ouvinte dos Açores, que já não é a primeira vez que nos escreve, mas desta vez escreveu-nos para pedir uma música. A música que ela pediu foi um tema de Gilberto Gil, chama-se Pelos Caminhos de Portugal. Depois, ontem, ou melhor, hoje, mas foi às 2 da manhã, ou seja, já foi mais para ontem, José Mário escreve-nos de Santa Maria da Feira e pede-nos o tema In the End dos Linkin Park, e então para dedicar a todo o pessoal, diz ele, do fim de semana passado em Santa Maria da Feira. Bom, espero que tenha sido um fim de semana com muita gente e muito divertido, e com muitas energias também, muitas energias positivas. Vamos ficar depois com a música de Jorge Palma, chama-se A Colherzinha. É um pedido da nossa amiga e habitué Cátia Castelo, que quer dedicar a uma amiga que acabou de ser mamã. E então dedica-lhe esta musiquinha de Jorge Palma, chama-se A Colher. É uma musiquinha, por acaso, bastante, bastante interessante. É daquelas músicas que... Bom, é uma música infantil, não é? É uma música... Hoje os pedidos estão diversificados. Vamos aqui por Portugal com Gilberto Gil, num ritmo assim mais... É mexidinho, é, mas não tem propriamente a ver com Linkin Park, nem com In The End. Depois vamos ouvir assim a música do Jorge Palma. É para descontrair, pronto, é para descontrair. Vamos até à musiquinha infantil. Bom, são então estes três pedidos que hoje temos. Já agora, felicidades para a mamã. Espero que esteja tudo bem com a mamã. Espero que por acaso agora estou-me aqui a lembrar de uma história que vi hoje na televisão. Não sei se é ou não alguma das mamãs que estarei a pensar que, enfim... Que hoje deram à luz em Valadares. Não sei se... Eu digo isto porque vi isto nas notícias. Num canal de televisão, já não me recordo exatamente qual, mas sei ter visto isto num canal de notícias. Bom, e portanto, espero que todas as mamães de hoje, já agora aproveitando este contexto em que a Cátia Castelo nos colocou, digamos assim, e ainda bem que o fez, pronto, aproveitar para desejar a todas as mamães e todos os filhotes e filhotas muitas felicidades e que tudo corra bem ou o melhor possível nas vossas vidas. Já agora, às mamães e aos papás também, não é? Também são gente. E também ajudaram a esse fruto nascer.

deitaram fora, ninguém se calou. E a história triste quase chorou. Era uma vez um amor de talher, mal arrumadinho num gavetão. Só que a linda colherzinha, que era esperta e pequenina, tinha-se escondido, escondidinha atrás dele. E finalmente, longe de toda a gente, a sós, o beijou. Vamos prosseguindo nesta emissão do Outra Margem. Vou-lhe trazer daqui a pouco algumas curiosidades, mas antes tenho duas músicas para lhe dar e um bloco de comerciais para ficar a par daquilo que está a acontecer na Antena Web e também os nossos compromissos publicitários. Vamos ficar nesta... Aliás, nos próximos minutos vamos ficar com duas músicas francesas. Estou-me a referir a Mon Ami La Rose, de François Hardy, e ainda Vien, de Marie. São duas cantoras francesas, dos anos 60, 70, e que tiveram uma grande expressão. Não só em França, mas também aqui em Portugal. Quem é que não se lembra daquele Tous les garçons et les filles de mon âge? Uma música de Françoise Hardy, aqui o tema é outro, chama-se Mon Ami La Rose, como disse, mas é, portanto, um tema desta mesma artista, Françoise Hardy. Vamos então depois ficar com Marie e o tema Vien, este conhecidíssimo também aqui em Portugal. E posto estas duas músicas, vamos para os comerciais e depois eu regresso, trar-lhe-ei duas ou três curiosidades do dia 14 de Abril que foi marcando a história. Até já. On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit. Me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On met bien peu de choses et mon amie la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête, et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier, et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses, et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon amie, moi en rêve j'ai vu, éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nues, et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien, ou bien si peu de choses. C'est mon ami la rose qui l'a dit hier matin. L'amour nous attend. Viens me serrer fort, me rassurer chaque instant sur mes lendemains qui seront enfin.

Sonoplastia. Contacte-nos através dos números 916450069, 917902221, pelo e-mail geral@sonoplastia.com ou conheça-nos melhor em www.sonoplastia.com. Antena Web da Música. Leonor, bela verdura, vai formosa e não segura. Música. It's just another manic Monday. Wish it was Sunday. E mais música. Vai, espelho de água. Trata e guarda o que é nosso afinal. Antena Web. Antena Web. Quello che non c'è, so che tu lo inventeresti per me. Se anche l'acqua poi andasse all'insù, ci crederei perché ci credi anche tu. Una storia e siamo noi. E bom, cá estou de novo para continuar esta emissão do programa Outra Margem, que já vai caminhando para o seu final. Vamos ouvir a música de Lena D'Água, Tu Aqui, mas antes tenho algumas curiosidades para lhe trazer. São quatro, ou quer dizer, são três, mas uma é dois em um. Ora bem, em 1792, mais precisamente a 14 de abril desse ano, a França declarou guerra à Áustria e foi então nesse ano que se iniciaram as Guerras Revolucionárias Francesas. 17 anos depois, na Batalha de Abensberg, precisamente a França derrotava a Áustria, ou seja, no ano de 1809. No ano de 1912 aconteceu uma das maiores tragédias do século XX e, em termos de viagens marítimas, a maior de que há registro. Foi o afundamento do Titanic, que afundou também e vitimou mortalmente cerca de 1.452 pessoas. Foram muitas as mortes, muitas as vítimas que sobreviveram, mas que nunca recuperaram dessa tragédia. E hoje, passados 98 anos, comemora-se, entre aspas, como é lógico, então esta data triste, o afundamento do Titanic, onde morreram mais de 1.450 pessoas. Em 1961, a fechada União Soviética transmite em direto, ou melhor, faz em direto a sua primeira transmissão televisiva. Até aí tudo era com gravações experimentais, embora a Rússia até estivesse na corrida para as tecnologias, né? Estivesse na corrida pela televisão, mas acontece que foi... Depois houve ali um grande atraso e então só em 1961 ocorria então a primeira transmissão internacional, como é lógico, em direto da União Soviética. E bom, são estas as curiosidades que tenho para lhe dizer, ou que tenho para lhe contar. Vamos agora ouvir então a música de Lena de Água, chama-se Tu Aqui, e depois eu vou voltar para as despedidas. Tem mesmo de ser assim, não é? Infelizmente, vamos então ficar com Tu Aqui, mais uma cantiga em português de Lena de Água. Thank you. Está na hora de finalizarmos mais uma emissão de Outra Margem. Eu hoje vou ficar por aqui, mas vou voltar amanhã. Já sabe que aqui na Antena Web, à meia-noite, arranca mais uma emissão de Homem Universal, um programa de locução externa, mas que a Antena Web se orgulha muito de passar. Tenho a chegar na Antena Web alguns comentários também sobre este programa, portanto já sabe, é um programa que não pode perder e vai para o ar então à meia-noite. Por agora, vamos mesmo parar por alguns instantes. E Outra Margem vai mesmo ter de ficar por aqui. Vamos ficar com dois temas em português. Vamos ouvir primeiro Nel Silva e Cristiana com o tema O Comboio Chegava. E vamos ouvir depois o tema Companheira de Pedro Barroso, um grande artista português que já anda neste mundo musical há mais de 30 anos e que infelizmente ainda assim não é muito conhecido. Mas enfim, são as virtudes e desvirtudes da vida. Bom, eu despeço-me desta emissão, volto amanhã às 8h30 da noite. Vou estar também antes na jornada de programa, no meio de rotação, mas quanto à Outra Margem, estou então de volta às 8h30 da noite. Deixo-lhe um grande abraço e votos de boa noite. Até amanhã, fique bem, fique com a sua rádio preferida, Rádio Antena Web. Até amanhã. Abraçar-se e tu não vinhas. Te procurava e não te via. Foi quando senti o calor da tua mão agarrando a minha. Como estás, amor? Onde estavas? Tinha tanto medo que não viesses. A ver passar a gente me desesperava, pensando que esqueceste a quem prometeste. Como estás, amor? Como fazes tu na vida, quais são os teus sonhos? O tempo separado foi tempo perdido, mas no final ganhamos porque mais te quero. O comboio chegava, meu peito batia, pensando que aquela que tanto queria não me lembraria. Eu te esperava, cansada e perdida. Foi quando senti o calor da tua mão agarrando a minha. Como estás, amor? Aonde estavas? Tinha tanto medo que não viesses. A ver passar a gente me desesperava, pensando que esqueceste a quem prometeste. Como estás, amor? Como tem sido? Que fazes tu na vida? Quais são os teus sonhos? O tempo separado foi tempo perdido, mas no final ganhamos porque mais te quero. Como estás, amor? Como tem sido? Que fazes tu na vida? Quais são os teus sonhos? Separadas foi tempo perdido, mas no final ganhamos porque mais te quero. Como estás, amor? Aonde estavas? Tinha tanto medo que não viesses. A ver passar a gente me desesperava, pensando que... Onde quer que esteja, esteja com a Antena Web. Minha boca em tua fronte, toquei-te a pé, como se fosses harpa. Escorreguei em teu ventre como vento.